nome parece levar na gincana, então eu não mosco nem com uma bacana. Só fumo no bom. Só fumo no bom. Só fumo no bom. Só fumo no bom. Sento na sala pra meditação. Abro uma cerveja pra degustação. Já tá de chavado e a seda na mão. Enrolo o base e ligo meu som. Sou interior, fugi Babilão. Degusta chapar e fica laricom. A fumaça é do bem, é sem confusão. Sempre de boa, irmão. Só fumo do bom. Só fumo do bom. Só fumo do bom. Só fumo do bom. Sempre tranquilo, não devo a ninguém. Acendo a bomba e já fico zen. Me sinto na vibe surfando no trem. E pego a caneta e o caderno também. Escrevo poesia, chamo de meu bem. Aquela menina que só me faz bem. E a Babilão que não vale o vintém. Só sabe julgar porque só fumo do bom. Meu verde marrom, porque tenho dom. Como sou sangue bom, eu só. Só fumo do bom. Não vendo Avon, nem cana e calon. Não vendo a erva, eu só. Só fumo do bom. Meu verde marrom, porque tenho dom. Como sou sangue bom, eu só. Só fumo do bom. Não vendo Avon. Só fumo do bom e isso é o básico. Não gasto garganta nem pulmão com chuchu. Degusta e fica todo igual Pikachu. Acendo essa bomba porque ela é um estouro. Não vou deixar mais rico, dono da Malboro. Quando tomar o deixo que a erva me cure. Chave, chave, enrolo na pura. Eu vejo marrom porque tenho dom. Como sou sangue bom, eu só. Só fumo do bom. Não vendo Avon, nem cana e calon. Não vendo a erva, eu só. Só fumo do bom. Eu vejo marrom porque tenho dom. Como sou sangue bom, eu só. Só fumo do bom. Não vendo Avon, nem cana e calon. Só fumo do bom, bom, bom, bom. Eu tenho do bom e é fim de semana. Não preciso de fama, puxa saco do lado. Só preciso de mais, eu fico baseado. Só fumo do bom, se já te chavei. Agora saio fora porque já terminei.